Federal. Curta agora o programa Na Rota do Rock. Yeah! Boa noite, galera! O Idovan começou fazendo Idovanice, só porque a gente não estava aqui semana passada, Luciana. Quer dizer, o Idovan não está aqui há 3 semanas, né? É verdade, o Idovan ele já tinha, a gente já tinha reportado a polícia, né? Bom, enquanto não está aqui, eu não vou nem falar nada, então. É melhor pular essa parte aí, pula. Boa noite, galera! Hoje nós temos mais um programa Na Rota do Rock daqueles! Inclusive, temos vários convidados que ainda não chegaram! Eu olhei pra ver se tinha chegado. Vocês chegaram? É porque são tantos que eles estão fazendo fila lá embaixo. Deve estar subindo. Você não viu engarrafamento pra subir no elevador? Não, Cristiano. E tá seguro agora pra entrar na Rádio Federal? Tem cancela, tem tudo. Acho que daqui a pouco vai ter aquele negócio esquema de... É que eles estão fazendo a revista lá. É, aí não passa ninguém também. Se fizer, não sobe um. Hoje tem Na Nota do Rock, tem o nosso bloco Desliguem os Celulares, tem o 108 Toalhas Negras, tudo que vocês precisam saber. Nós vamos sortear ingressos para o Festival Beer Rock, galera. Meu amigo Idovan. Ah, agora você vem falar comigo, né? Como é que começa o programa gritando desse jeito que explodiu os ouvidos aqui da galera? E aí, Cris, é aí, Lu? Povo, Idovan. Quem é esse cara aí do seu lado aí? Esse aqui é o super-homem, rapaz, tá vendo? Olha a blusa dele. Tanto tempo que não aparece aqui. Disfarçado. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Idovan. Felipe, pé ligeiro, rapaz. Pé ligeiro. Idovan! Tô aqui quem vivo. Quiser participar ao vivo, como é que faz, meu irmão? Mole, muito simples. A primeira coisa é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Lá você vai ficar dentro de tudo que acontece aqui na Rádio Federal, inclusive todos os programas ao vivo, incluindo o Na Roda do Rock, toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Você pode participar também conosco via e-mail, contato@radiofederal.com.br, twittar a gente no @radio_federal e também no Skype, Rádio Federal, tudo juntinho. E claro, não deixe de cutucar a gente no WhatsApp, 98554-1163. Anota aí, 61 Brasília, 98554-1163. Além de tudo, você pode baixar o nosso aplicativo exclusivo para a Rádio Federal, que tanto para iOS, para Android, é super leve, seu 3G vai segurar. Estamos ao vivo. Já anotei aqui. Vou mandar um WhatsApp para você, Idovan. Fechado, mandei. Mandar um WhatsApp bem carinho. Chegou o primeiro convidado. Que na verdade é Beto Alencar, gente, eu sempre esqueço. Não é o Adalva que chegou. Boa noite. Pode sentar ali, ó. Que ele já está ligado. Aí, beleza. Opa, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo 100%, graças a Deus. Só o trânsito que tá ruim. A gente vai explicar essa mudança de nome dele. Esse crossnamer dele. É o crossfit, o crossname. Você tem que ser quem você quer, né? Não? Com certeza. E pode ser várias pessoas, ser inclusive, feliz, né? Inclusive. Principalmente. Isso aí, principalmente. E é tema do Fragmentado, a gente vai falar dele hoje? Hoje na dica de cinema tem Fragmentado e tem Transpoint 2. Uau! Muito bom. É isso aí. E o Idovan quebrou o microfone, você tá vendo ali que o Idovan quebrou o microfone. Não, tá tudo bem, eu só tô distraindo um pouquinho aqui. Tô entediado. Tá por ali brincando com o microfone. Então vamos ter emoção, com emoção. Programa com emoção. É. E os canais do Na Rota do Rock, rapidinho, narotadorock.com, narotadorock.com.br, depende do que você gosta de escrever ou digitar, o que você salvou no seu navegador. A gente tem também o Instagram, que é @narotadorock, e o nosso Facebook, que é facebook.com/canalnarotadorock. Lá você vai ter vídeos especiais de pessoas que amam o nosso projeto. Isso aí, tem o Spotify também. E o Spotify também. Que Spotify é na Rota do Rock tudo junto. O Spotify é bom aí, não sabia. Spotify é bacana. Tem umas playlists iradas lá que o Cristiano tá fazendo. Tem playlist surpresa, tem um monte de coisa lá. Muito bom. Confira tudo. Confira. Vamos de música aí, Idovan. Vamos começar então? Bora. Que tal trampa? Valeu. Rádio Federal, do jeito que você curte. Você está curtindo Na Rota do Rock com Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aponta que a inflação teve crescimento de 60% nos últimos 10 anos na Rota do Rock. Música, cinema, cultura e atitude. Rádio Federal, do jeito que você curte. Estamos de volta, vocês ouviram Trampa, te presenteio com a Fúria e Legião Urbana com... Como é o nome dessa música mesmo? Descobrimento do Brasil? É uma perfeição. Perfeição. É isso mesmo, rapaz. A gente tá sendo monitor aqui. Você esqueceu Perfeição? Cara, porque eu tô com a cabeça muito cheia. Hoje eu fui lá no velório do Ricardo e... Bad vibe total. Inclusive, você vai soltar uma notinha disso aí, né, Lu? Isso. A nota do rock hoje traz um tom mais triste, né? Em função de várias pessoas que nós vamos lembrar hoje aqui. É. Já quer soltar o... Vamos. Solta a vinheta aí, Dovan. Sim, senhor. E o Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre o rock. A gente promete! E Megadeth e Scorpions juntos em turnê. As bandas Megadeth e Scorpions farão uma turnê juntas pela América do Norte de 14 de setembro a 15 de outubro. A Crazy World Tour celebra o disco de mesmo nome do Scorpions lançado em 1990. A gente ainda não sabe se essa turnê vem para as nossas bandas, mas não custa cruzar os dedos e ficar na expectativa. E tem mais gente vindo aí. Depeche Mode confirmou vinda para o Brasil em show único. A banda confirmou apresentação no país após 24 anos de espera. O mais recente trabalho, Spirit, é também o nome da turnê que fará a banda se apresentar daqui a um ano, em 28 de março de 2018, no Allianz Parque em São Paulo. Depois não vão dizer que a gente não avisou com antecedência. Pois é, com certeza. O vocalista disse ainda em entrevista estar incrivelmente entusiasmado com o retorno à América Latina, em especial por não ter conseguido ver esses fãs na última turnê. E eles pretendem fazer algo especial dessa vez. O álbum é assinado pelo produtor James Ford, é o primeiro de inéditas desde Delta Machine de 2013. E quem gosta de se planejar, a bilheteria do Live Pass já abre agora no dia 20 de abril. Dá tempo até para esperar a promoção de voo. Com certeza. Dá para monitorar em um ano. Mas isso aí vai esgotar em 2 horas esses ingressos aí. É verdade, tem que correr. Dia 20 de abril aí, vai lá no Live Pass. Steve vai tocar no Brasil. Fica meio vai, né? O Steve vai tocar no Brasil, pronto. O guitarrista virá ao Brasil novamente em junho deste ano. A primeira apresentação será em Brasília no dia 1º de junho, no Clube do Congresso. A turnê ainda passará por BH no dia 2, no Music Hall, no Rio de Janeiro no dia 3, no Imperator, São Paulo dia 4 do 6, no Tom Brasil, Porto Alegre dia 6, no Teatro Araújo Viana e, por fim, Curitiba no dia 7, na Ópera de Arame. Lugar feio, né? Que coisa triste tocar lá. Gostei do Imperator. O pessoal lá do Meira fica super feliz aí. Como é que é? Lá fala Imperator mesmo. Imperator? Ai, foi mal, Operator. Gente. Tá ótimo. O pessoal ia se sentir lisonjeado. Mas é que é atração internacional. Eu tô falando aqui pra galera tá saber onde é que vai. O pessoal ia ficar lisonjeado lá. Depois vou levar essa pro meio. Imperato, valeu. Não, é porque eu li. Que bom, eu nunca fui lá. Deu pra perceber. Tranquilo. Os ingressos já estão disponíveis no site da Free Pass. E agora só vai rolar saudade, gente. O Renato Russo faria 57 anos hoje. Uma letra inédita ganha clipe produzido por fãs. O Renato Russo, que faria 57... E a letra da canção Apóstolo São João foi adaptada pelo projeto Urbana Legion em um vídeo de clipe comemorativo divulgado nessa data. A música é uma das primeiras composições feitas em Ipanema, logo após o Renato comprar o primeiro apartamento no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ipanema, eu falei certo, né, Felipe? Ah, é isso mesmo. Ipanema. Depende do sotaque. E o clipe foi filmado nesse mesmo apartamento de Ipanema. O Juliano Manfredini, filho de Renato, que é quem hoje dispõe dos direitos de parte do legado cantor, cedeu para os músicos 5 letras nunca gravadas pelo pai. O vídeo já está disponível no canal do YouTube da Urbana Legion. E vale a pena, viu? Ficou muito bonito. Legal. Além disso, nós perdemos recentemente Chuck Berry. No sábado, dia 18, perdemos um dos pioneiros do rock, aos 90 anos de idade. A lenda se foi, mas com a ajuda de sua família, o álbum póstumo foi finalizado e tem previsão de lançamento para o dia 16 de junho. Ele é composto por material gravado entre 91 e 2014. O primeiro single, no entanto, já está disponível, Big Boys, que conta com a participação de Tom Morello e Nathaniel Hatliff. Esse aí também não tenho certeza se eu falei certo. Esse eu não. Meio que deu uma improvisada. Já está disponível, vocês vão encontrar nos principais streamings. E por fim, o rock de Brasília perde um dos seus talentos. Ontem, domingo, dia 26, Brasília perdeu o guitarrista e bombeiro militar Ricardo Marinho. Ricardo foi guitarrista do Trampa e a sua perda é lamentada profundamente pela cena de Brasília. Vá em paz, Ricardo. Vá em paz. Isso aí, força para a família também. Força para todos, certeza, família, amigos. A internet está uma comoção geral, né? Todo mundo, a própria banda, fez um post hoje cedo. Realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Verdade. É isso aí. Triste, mas terminamos a nota do rock essa semana. Hoje foi um na nota do rock deprê, mais solene, né? Mais profundo. E a galera... tá no site também, tá, se você site, quiser ler. Se você não entendeu, não conseguiu assimilar tanta notícia triste, você pode ler depois, que a gente vai soltar no Facebook e na nossa página, na rotadorock.com. Com certeza. E a galera do Calibre já está por aqui, dona Lu. É isso. Boa aí, noite, galera, beleza? Você reclamou que ninguém tinha chegado, chegou todo mundo junto. Chegou todo mundo junto. Tava no mesmo Uber aí, né? Rachando Uber, né? Uber solidário, né? Solidário, aquele que você pega e... É o Waze, tem o Waze agora também, né? Com a carona lá. Carona solidária. esse do Waze aí vai dar muita confusão, né? Será? Vai. Por quê? Porque o governo já tá com... doido pra multar os motoristas alegando pirataria. Fala sério. É solidário, não já diz, pô. Não dá pra ser solidário nesse país mais, né? Esse governo é solidário quando se trata de impostos, né? Isso é verdade. Fato. Infelizmente. É uma grande putaria. Meu amigo Dovão, vamos mais música? Vamos. Se é isso que você quer, é isso que você terá, então. Solta. Você está curtindo Na Rota do Rock com o Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Ei, coleguinha, pede pra sua mãe pra você vir na minha festinha. Hã? Festinha? 10 anos na Rota do Rock. Música, cinema, cultura e atitude. Rádio é Federal. Estamos de volta, vocês ouviram Alarmes com Cada Um Por Si, Etno com Sobreviver e Adriá com Metamorfose. Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. Você que está meio puto porque acreditou nas propagandas da Netflix e assistiu aquela desgraça do Punho de Ferro, você pode ir pro cinema. Vá ao cinema, que tem dois filmes muito legais passando. O primeiro é o Transpoint 2. Para os fãs do primeiro, o segundo tem um fanservice muito bacana. O que é o fanservice? Aqui? O fanservice é quando você vai no self-service e... Não sei fazer piada. Vai, Asdrubal. Vai, Asdrubal. Solta uma piada aí. Asdrubal, a Dalva já virou Asdrubal. Fanservice é quando um filme ele tem vários elementos que linkam com outros filmes. No caso, esse linka com o primeiro Transpoint. Uau, Na Rota do Rock é cultura. Você já tinha escutado isso? Eu achava fanservice, eu achava que vinha tipo uma van e levava a gente pro cinema. Pensei a mesma coisa. Vamos criar esse serviço. Não, mas céu, continua, ficou legal. Volta na parte do fanservice. Pois é, o filme é muito legal, muito bacana. Ele mantém o núcleo de atores da primeira produção. E ele desenvolve muito bem essa história de o que aconteceu com a galera depois dos acontecimentos relativos à primeira história. O diretor Danny Boyle tá sensacional. Cara, realmente ele faz falta nas produções no cinema. Hoje eu estou gaguejando, galera. Hoje o quê? Acho que estou gaguejando, estou meio abalado ainda com o negócio. Cris, a gente entende, vai lá. Mas vamos embora. Então. Mas é bem legal. E o outro filme é o Fragmentado, do M. Night Shyamalan. Quem gosta do diretor... Tô louca pra ver esse. Quem gosta do diretor pode ir, que é muito bom. O John McAvoy tá sensacional. Segundo a sinopse, são 24... Personalidades. Mas no filme eles só desenvolvem 8. Até porque ia ficar muito chato se fosse fazer. De repente, numa edição estendida, né? Mas nas 8 que ele demonstra são bem legais, viu? Um clima de suspense muito bacana. Atenção segura do início ao fim. Eu recomendo. Que filme é esse mesmo? Fragmentado. Bem legal. Excelente. Eu fui depois que eu vi a crítica do Cris na Rota do Rock. Falei, eu tenho que ver esse filme, realmente é fantástico. Não, bem bacana. E já que eu detonei a Netflix, eu vou dar agora uma aliviada. Tem um filme chamado O Que Fazemos Nas Sombras, que é dirigido pelo cara que tá fazendo o Thor Ragnarok. É uma comédia que ela narra o cotidiano de três vampiros. Espetacular, você morre de rir do início ao fim. Com glitter ou sem glitter? Sem glitter, não é esses vampiros. Não é esses vampiros fuleiragem do Crepúsculo, não. E o que é legal é que o filme ele tem altas piadas com vampiros do cotidiano, inclusive com Crepúsculo. Ah, muito bom. Gostei. Merece. Do Vampiros do Cotidiano. Vampiros do Cotidiano é. Eu imaginei cada figura já. É como se fosse. É como se fosse um todo documental que um cara, tipo. É, gravando, né, o dia a dia dos vampiros e tal, uma viagem. Você assistiu, Dona Oca? Assisti. Bem legal, né? Muito louco. Nossa, me diverti demais. Então esse foi o quadro, porque hoje a gente tem muita entrevista, não dá pra enrolar mais, não. É isso aí. Isso aí. Luciana, vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Vamos lá, Cris. Vamos conversar com Aderbal, o Asdrubal, o mágico, como é que é aí? É quase isso, é quase isso. Beto Alencar, vamos ver. Beto Alencar. Agora eu entendo porque que ele mudou o nome. É, exatamente. Que antigamente eu usava o nome Adalba. Na verdade, ó, agora eu uso Beto Alencar, um pouco antes eu usava Adalba. Antes disso eu usava Magnífico Adalba, porque eu sou humilde. Que eu achava maravilhoso esse. E eu gostava mais. Mas meu nome mesmo é Adalberto, não é nem Alberto nem Roberto, é Adalberto. Quando era criança, meus pais me chamavam de Beto, era seu Adalberto. Com esse nome parece que eu já nasci com osteoporose. É, né? Tipo aquele filme lá do Brad Pitt, né? Que nasce com 80 anos. Exato. Não tem criança com cara de joelho? Eu tinha cara de joelho com artrose. Benjamin Button. E o Adalbo, ele tá com... Vai fazer agora uma apresentação, um show. Vai ter o show no sábado. Era uma data curiosa, né? É, exatamente. É 1º de abril, dia da mentira. E como é que é o nome do show? Acredite em mim, estou mentindo. É isso. E é verdade, pode acreditar. É verdade que eu estou mentindo. Agora não. Agora não. Mas só no dia 1º de abril. Fica meio confuso isso. Ainda estou dizendo... Você percebeu, né? Essa. Não tem nenhum sentido específico, né? É só fazer bagunça mesmo. E, Beto, eu sempre vou falar Adalba. Fique à vontade. Então tá, seu Beto. Prossiga. It's me. Você começou na mágica, né? Você era só ilusionista. É, comecei a fazer mágica amadoramente, sei lá como é que fala isso, há 10 anos. E desde 2013 eu passei a me apresentar assim profissionalmente em teatro e tal. E humor há 1 ano e 4 meses. Quando é que entrou o humor? Quando é que você pensou, não, dá pra eu misturar esses dois aqui? Seguinte, eu fui fazer um show solo e aí eu fiz e foi massa. E aí no final saí assim, conversando com o pessoal, falei, pô, acho que tá faltando mais mágica, né? Porque sem querer eu fiquei fazendo muita gracinha, falei, pô, tá faltando mais mágica. Aí meu amigo falou assim, ô, sai do armário, rapaz, tu é humorista. Para com isso, rapaz, se assume, faz suas piadas aí. E aí em novembro... de 2015, lá em São Paulo, foi a primeira vez que me apresentei no contexto de humor, lá no Picadeiro, que foi com o Murilo Gann, com o Murilo Gann, com o Diogo Portugal, Márcio Balas, e desde então não parei. Isso é importante, não parar, né? Não parar. É. Não, ele já começou, já foi catapultado. Foi a prova de fogo, né? Ainda bem que não foi gravado, que eu tenho vergonha daquela apresentação. Era isso que eu ia te perguntar, não tem pra gente ver? Eu graças achei... a Deus, nossa, não. Muito legal aquilo. Deve rapaz, ter você sido tá certo, porque a Lu fica forçando a gente a gravar os podcasts aqui, depois eu fico morrendo de vergonha quando eu escuto. É. Não, pior que eu tenho tudo. Essa eu não tenho gravado, eu só tinha o áudio. Mas eu gravo tudo, só não mostro, né? O Cris, o único problema do Cris é quando alguém traz cerveja artesanal, que ele troca. O nome das bandas. Cachorro cego vira cachorro grande. Seu nome, então, ele não ia acertar nunca. São variações da banda. O cara vai inventando. Aí ele diz que foi o melhor programa. É quando ele vai escutar, depois é que ele vê. Ele vê que a gente tava falando, não, Cris, mano, era por que será que a gente falou? Pena que a galera veio falar do Bill Rock e não trouxeram cerveja. Graças a Deus. Eu sou feliz. Olha aí, que pecado, hein? Mas só pra ver se tu consegue acertar o nome da banda mesmo. Fala assim, não, vamos garantir. Pra ver se faz a divulgação certa. Além disso, você fez teatro também? Pois é, eu fiz teatro ano passado aí, comecei a fazer e hoje eu faço parte de um grupo de comédia que se chama 4 Homens e Meio. Nós nos juntamos em dezembro do ano passado e aí a gente, em janeiro desse ano, ou fevereiro, mês passado, nem me lembro mais, ó. Mas enfim, o que importa é que a gente competiu e ficou em segundo lugar no campeonato de humoristas. Que legal! Com um sketch muito legal e em maio a gente estreia no Teatro César em Taguatinga com a no dia 6, 7 de maio com a peça O Crush dos Meus Sonhos. O Crush dos Meus Sonhos? O Crush dos Meus Sonhos. Isso é só pra ex-aluno do espaço teatral, né, gente? Só a qualidade, assim, é só pra quem fez teatro com o Benete, com o Romo. Exatamente. Saímos lá, todo o grupo foi saiu do espaço lá, teatral. É. Quatro homens e meio, quem que é o meio? Rapaz, tem algumas teorias da conspiração. Fala que um não é muito homem, então por isso que ficou meio. Ah, eu acho que tivesse um anão no grupo. Também é outra teoria, que tem um que é um pouco diminuto, sabe? Uhum. Aí ele provavelmente é o meio, ou um é meio viado. Enfim. E vocês têm um canal no YouTube também, né? Volta e meia tem algumas coisinhas. Tem assim, quatro homens e meio, Facebook, YouTube, em tudo quanto é lugar aí, quatro numeral mesmo. Quatro homens e meio. E o seu? Beto Alencar oficial. Beto Alencar, já falou aí, cara. Depois do bêbado sou eu. Era o Adalba, porque eu acompanho ele desde a época que era Adalba, ou Magnífico, o canal. Eu acho que é próximo. Exatamente, ainda tem vídeo meu no YouTube, claro, né? Não mudei, tem como eu editar agora, mas que é Beto. É Adalba. Olha, gente, corre lá e vê que é muito bom, muito bom. Tem uns vídeos lá que eu ficava misturando, assim, tipo assim, como é que seria um policial mágico? É muito legal. Aí... Que seria mais ou menos assim, o policial, opa, parou, rapaz, tu gosta de mágica? O cara, não. Como é que é? Tu gosta de mágica? Não. Pá, dá um tapa na cara. Tu gosta de mágica, cara? Sim, então escolhe uma carta. Aí o cara vai escolher a carta errada. Que merda, rapaz, sabe nem escolher uma carta? Aí o policial bem agressivo, assim. Fazendo mágica. Que não tem nada a ver, não é inspirado em nenhum policial. Não, ninguém especificamente, não. Na minha prima Paula. Ô! Oh. Fala mais desse próximo show, dá o serviço pra gente. É, essa quinta-feira eu vou estar lá no Querosene. É o seguinte, Querosene é um bar aqui em Águas Claras que o dono comprou a ideia de fazer um clube de comédia. Legal. E aí bacana. Investiu nisso, botou iluminação, palco, cortina, som e montou um clube de comédia que a gente tem a pretensão de ser tipo um Comedians em Brasília. Nossa. Só que é um espaço pequeno. Bacana, mas a intenção demais. É ter muita programação, então... É, vamos dizer assim, pré-inauguração essa quinta-feira, que vai estar o Rodolfo Cordon do G7, eu com o grupo 4 Homens e Meio, vou fazer stand-up e sketch com o grupo, e no sábado é a inauguração mesmo, que é com o show Acredite em Mim, Estou Mentindo. Você vai ser o headliner da inauguração em si. É. Oh, já tá abrindo. A inauguração é o que eu sou. Tá por fora, dona Lu. Você vê, não é fraco não. A gente tem que chamar, como é que é o nome do dono do Querosene? É o Thiago Querosene. A gente tem que chamar o Thiago pra vir aqui qualquer hora dessa, falar dessa ambição dele. E ele bem quase. Bacana, muito Thiago bom. É. O Thiago não quer patrocinar o programa? Thiago, você não quer patrocinar o nosso programa? Agora ele não tá ouvindo porque ele tá ensaiando. Não tem problema, Thiago, a gente manda esse vídeo pra você. Pronto, marca ele aí, tá, Thiago. Estamos gravando. A gente grava, manda pra você, estamos fazendo um jabá aqui do seu negócio. Isso aqui é amostra grátis. Marca aí, ele é um cara massa, ele investe em cultura, tipo assim, faz... Ele comprou essa ideia de fazer o espaço lá, esse clube de comédia, que vai ser o primeiro de Brasília, de fazer direto, tem banda lá, sabe? Ele monta o espaço, é legal, véio. Vale a pena dar uma conferida lá. Muito bom. Isso muito é no Querosene do Plaza Mall, porque ele tem dois, né? Tem o Querosene do Península, que não tem é dois. Esse. É o Querosene do Plaza Mall, perto do Parque de Águas Claras. Perto do dois Querosene. Um você pega fogo, outro você ri. Quais são os horários? Quinta-feira, às 21h30. Dovan com delay aqui. Peraí. Tem que deixar essa no ponto, que toda hora sai uma aqui. No Querosene que você não pega fogo, que você ri. Malha do convidado agora? Não, mas eu tô repetindo a tua piada, pô. Quinta-feira, às 9h30, sábado às 8. Quinta-feira, às 9h30, sábado às 8. É isso aí, gente. Fica o convite. Tem que pagar alguma coisa pra entrar? É claro. É óbvio, não vou deixar ninguém entrar. Tá achando que é filantropia, né? Não, mas é simples, ó. Quanto que é? Pra pessoa já paga 15 pra entrar e pra sair paga 35. No caso, porque é ruim. Então o nosso sistema foi esse. A gente cobra pra pessoa ir embora, entendeu? Não, brincadeira. É 15 reais a entrada e aí tu entra e pode estar lá o tempo que quiser. Tem venda antecipada ou só lá na hora? Tem venda antecipada, bit.ly/... Acredite, estou mentindo. Tudo minúsculo. bit.ly/acredite. Se comprar antecipado é mais mentindo. Barato? Na verdade, esse 15 é o antecipado. Na hora é 30. É o antecipado. Na hora é? 30. Ó, gente, comprei. De novo o site? bit.ly bit.ly, bit.ly/acredite, estou mentindo. Acredite. Isso. É isso aí, galera. Vamos Genial comprar, esse vamos título, lá, acredite, que tá estou muito mentindo. Bacana, gostei também. Vocês precisam ver esse homem em ação. Ele é um homem de imagens. Ela tá falando do humor, tá? Sim, claro. Só pra deixar claro. Não procura claro. Nome no Xvideos, não. E tal. Você literalmente não é um homão da porra, né? É, não, não. Sou não, pô. E Ivan, vamos escutar Calibre? Vamos! Rádio Federal, do jeito que você curte. Você está curtindo Na Rota do Rock com Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Esse é o programa Na Rota do Rock da Rádio Federal. E eu sou o Homer Simpson. Não! Estamos de volta. Vocês não ouviram Calibre. Esse miserável do Inovan. Eu ainda vou arrancar essas zoeiras. Cristiano inovando. Cristiano inovando. Ele fala, agora vocês não vão ouvir tal banda. Vocês ouviram Ameno com Licantropia e Duex com o Senhor do Tempo. Agora tem o Calibre, dona Ana. A gente espera. Só vai Se Inovan não trollar de novo a gente, né? Vamos lá. É só fazer ao vivo pra garantir que são eles. Pra garantir, eles vão fazer ao vivo. Boa noite, galera, beleza? Boa noite. E aí, estão empolgados pro Blue Rock? Cara, pra caramba, porque como é uma iniciativa assim pioneira e a gente tá conseguindo juntar bandas que são realmente parceiras e tal, dentro da nossa trajetória, a gente tá com uma expectativa muito bacana, né? São 15 bandas, 16 bandas agora, né? Então a gente tá colocando muitas expectativas, muitas energias positivas aí. Pô, muito bacana. Vamos ouvir uma? A vida é sozinha. Era pra ver se tava afinado. Tudo... Beleza. Então tá tranquilo. Tá bom. Rádio Federal, do jeito que você curte. Se eu pudesse fazer do teu mundo meu, remodelar cada esquina, retiraria o que te corrompeu, a dor dessa retina. A madrugada é o recanto das almas, e a vida é muito mais sozinha. Por entre becos e terras áridas, hoje sua vez, ontem foi a minha. Queria que soubesse que a princesa se casou com um rei, e que o plebeu chorou a noite inteira. Até conhecer a camareira que o fez existir. Mas não há sempre solidão nessa rapina. Das flores nascem espinhos. A madrugada é o recanto das almas. sozinha. Por entre becos e terras áridas, hoje é sua vez. Ontem foi a minha. Federal. Se a vida é um labirinto, passado um sonho quase extinto, asa de cera pra voar, seremos Ícaro e o mar. Muito bom! Isso é só uma pequena amostra do que a galera vai encontrar lá no B-Rock, né? Pois é, imagina isso com cerveja. Isso é muito bom. Hoje só tem humorista aqui. Né? Todo mundo querendo derrubar as drubas hoje aqui. Né? Adalva! Desiste, você vai sair com outro nome artístico. É, mas pelo menos a gente chama de Asdrubal, não. É, pelo menos foi uma coisa inédita. Eu acho que a próxima personalidade dele que vai se revelar vai ser a do Asdrubal. Já tiveram três ou quatro, né? Pois é. Que nem o filme que o Cristiano falou, do Fragmentado. Né? Então eu tô achando que tá rolando Fragmentado. Cria um personagem depois. É o Asdrubal. O Asdrubal. E ele vai ficar mais conhecido que eu, que o nome dele é mais fácil. Galera, como é que surgiu a Calibre? Cara, Calibre, na verdade, ela surgiu na minha cabeça, primeiramente. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha projeto de... Isso faz, criar... faz muito tempo, né? Pô, faz... tem uns 9 anos fazer conta aí, né? Faz. Trabalho com português, né? Meu negócio é a língua, né? Aí eu... Matemática, né? E aí, eu tinha esse projeto de montar uma banda, assim, com amigos mesmo. Eu sempre quis montar uma banda, porque tinha a oportunidade de cantar sozinho, sempre tive. Mas eu queria aquela coisa de banda mesmo, de ir lá pra garagem, porão e tocar, saca? E aquela coisa meio underground mesmo, que na época a gente tinha as bandas underground, tinha Fresno, você tinha NX0, você tinha outras mais... Né? Mas só tinha essas bandas ou tinha banda boa também? Você tinha Dead Fish. Você tinha Dead Fish. Eu sabia que ele ia falar isso. Tinha umas mais, assim, né? Derivando ali do Raimundo, né? Aquela coisa mais hardcore e tal. E aí, fiz um projeto, compus muitas músicas e tal. Já tinha uma. Eu estudava literatura, né? E, enfim, estudava línguas e tal. Fui pra faculdade e comecei a compor coisas mais voltadas num sentido mais poético, uma coisa mais lúdica. E aí, estudei um pouco de música clássica, foi quando eu comprei um tecladinho e tal, comecei a compor já numa estética diferente. E aí, depois que eu consegui juntar, eu achava assim que ia ser chato, né? Porque, não sei, tava rolando um hardcore e eu tava querendo compor com teclado. Tem alguma coisa muito errada aí. Cara, mas o rock tem as suas inovações, né? Tem pra caramba. E aí, isso é engraçado, porque, por exemplo, pouco tempo depois... Eu descobri o Muse. Só que o Muse já existia há muito tempo, sacou? Aí, só que quando eles estouraram... Não, eu conheci antes deles estourarem, mas... já tinha uma estética diferente do início da carreira deles. Aí eu vi a coisa do teclado, uma coisa meio de vozes trabalhadas, uma coisa meio coral. Aí eu fui pro Queen. E eu já ouvia bastante Queen. Queen inclusive, Queen é o que gerou a união da Calibre. O embrião da Calibre surgiu do Queen. Aí eu gostei de vocês. O Fred Mercury. Se vocês precisarem de um Fred Mercury, já tem um contato. Ah, é bom. Vamos fazer um clipe, né? Nós temos um clipe. Ué, mas a gente tem uns performances aí. Ele é bem, bem fanático mesmo pro Queen, eu também. E aí foi o seguinte, galera. Eu tive umas bandas e tal, acabou não dando muito certo. E eu queria emplacar as músicas que eu fazia, só que a galera realmente queria tocar o som lá do Fred, a gente era a galera que tava aí despontando. E aí eu deixei lá guardado. Um dia um amigo meu falou assim, velho, vai lá, grava, tu tem material, você tem todo um projeto. E eu falei, pô, vou dar minha última cartada na música. Eu já tava trabalhando com outras coisas e tal. Aí foi quando eu vi a música da banda... Como é que era? Oceano, a música Oceano. Do Djavan? Nova Atlântica. Não. A banda de Djavan. Djavan, né, galera? Era uma reggae. Banda. De geração. Era... Já repararam que o Cris não, não é da geração de vocês, não. Vocês já assistem. Mas isso é bom. Tem, você tem, né? Você tem várias influências, digamos. E aí, cara, eu conheci o som lá da... Eu já conhecia, porque eu já toquei com o pessoal da Nova Atlântica e tal, só que eu não tinha ainda ouvido o som que eles produziam, com o Arthur. Quando eu ouvi, eu falei, caralho, isso aqui é bacana, eu vou lá conhecer esse cara. E aí, quando eu cheguei lá, não dei... Tipo assim, deu a mínima, né? Porque... Como, não, porque foi assim... Essa história, tem que contar essas paradas. O ajudante do produtor do estúdio. Todo desleixado mesmo. Só faltou te pedir água e café, né? Traz uma água e café aí. Mas eu juro, estagiário. Ele. Cara, eu fiquei esperando o dono do estúdio aparecer, tá ligado? E era ele. Aí quando ele apareceu, tu foi embora. Ah, não, nem quero mais. Não, é porque, tipo assim, ficou... Ele já estava lá, eu cheguei, eu fiquei esperando chegar alguém. Só que não chegou e eu falei, então. Nossa, né, como seu é porteiro, como é... dá pra avisar aí agora. Interfona pro dono. Foi tipo isso. Cara, assim, eu cheguei lá só com violão e voz, basicamente. Eu não tinha nada muito produzido, mas eu já tinha toda a ideia de um musical, tudo, né? Coisa que eu criei. Eu lembro até um pouco o Renato, que criava as bandas dele no caderno lá, né? E criava toda a história depois, enfim, acabou virando a Legião Urbana. Então tem esse paralelo aí. E eu mostrei pro Arthur, e quando eu mostrei, eu falei, pô, mas eu queria uma coisa bem grandiosa, eu queria uma coisa, tipo, pra encher estádio. Aí a gente ficou pensando assim, mas a época dos estádios já passou, né? Falaram que, mas eu falei, eu quero resgatar, eu quero fazer uma parada que, tipo, concerto sinfônico mesmo. Agenda BSB Rocker. Que isso, Tovão? Direto do nosso WhatsApp. Depois você sabe, tá vendo? Se eu falo alguma coisa, é preconceito. Enfim. Aí, bom, desculpa, continue. Aí foi isso, eu mostrei pra ele e tal. E aí essa coisa da grandiosidade, um pouco da influência do Muse, foi quando eu falei, pô, mas eu queria uma coisa Queen. Aí na hora que eu falei Queen, ele falou, porra, massa. Beleza, tá, tô dentro, lá. Vamos fazer. E aí quando eu mostrei todas as músicas que ele ouviu, a gente começou a gravar, aí ele falou assim, cara, você tem guitarrista? Né? Porque ele tava gravando tudo, né? Eu não sou guitarrista, não, nem de longe. E aí eu falei, cara, não tem. E eu vou precisar de alguém pra executar isso aí. Até eu aprender a fazer isso aí do jeito que você faz. Aí ele falou, não, então você já tem um guitarrista. E o processo foi mais ou menos assim, porque o baixista entrou assim, né? Depois a gente trocou, mas aí o baterista também ouviu, gostou. O cunhado do baterista foi convidado pra fazer a linha de uma da última música do álbum, um teclado que eu precisava. E aí, cara, eu achei tão bonito que eu até falei, não, velho, vem pra banda também. E aí, como a gente tinha uma estética de grandiosa e tinha que preencher a música, a gente usou sintetizador, usou teclado e tudo. No começo eram só 4-5 integrantes, né? Não tinha teclado. E era uma puta dificuldade, porque o Arthur ficava no teclado, né? E na guitarra, na gaita. Cara, o primeiro ensaio da gente é Shiva, foi uma coisa meio maluca. Porque era assim, eu tô tocando a guitarra aqui, mas o início é com o piano. E aí, beleza, eu tô aqui no piano, aí eu tenho que apertar aqui o pedal da guitarra e eu tenho que fazer back. E aí foi uma coisa de doido, né? Eu precisei de um tecladista. Não, e é porque a gente tinha filosofia, tinha uma coisa meio assim, não, a gente é multi-instrumentista, vamos mostrar que a gente... Mas aí sempre tocava rapidinho. Sei lá, foi embora rapidinho. Só tem dois braços, né? Então, é multi-instrumentista, mas não tudo de uma vez só, não, né? Tudo de uma vez. E aí a gente tinha a parada também do violino e... Enfim, a gente queria criar uma coisa meio diferente. E a ideia era... Inclusive o álbum foi criado assim, pra reproduzir ao vivo. Então tudo foi criado... Uau! Se o Idovan não sacanear a gente, a gente vai escutar Calibre agora nas versões originais, né? Tem a gente primeiro vai escutar quais são as exigências, as não? As exigências depois. Vamos depois? Tá bom, então escutar, perfeito. Porque o Idovan já bagunçou tudo. Com ele, né?

Estamos de volta dessa vez e Dovan não trollou vocês e nem a gente. Vocês escutaram Calibre com Súplica, Jovens e Jornais e Corações em Guerra. Essas músicas são as músicas do novo CD, é isso? Primeiro CD de estreia. É, são as músicas do... A gente pegou, digamos, o que a gente tinha de mais interessante e diferente, né? Aí pegamos o que seria... mostrasse a nossa cara. E aí lançamos esses três trabalhos. Você tem Corações em Guerra, que é mais lúdico, mais de boa. Você tem Súplica, que pega um pouco da nossa parte mais pesada. E Jovens Jornais, que é uma coisa mais dinâmica, mais pra cima, dançante e tudo mais. Legal. E Dovan, salta aí nosso quadro de exigências. E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. E aí, Cris? Nós temos duas atrações aqui. Duas atrações, quer dizer que nós, até nosso amigo mágico tem exigência pra fazer? Tem pra... exigência, claro. Principalmente. Senhor Beto Alencar. Agora eu vou zoar o senhor. Podia ter exigido falar meu nome certo, né? Isso, primeira exigência, falar o nome dele, acertar o nome dele. Pô, podia ficar... Ah, todo mundo... Ah, Alcoólicos Anônimos? Não, é a Druba Alencar. O Cris não, o Cris te deu mais um nome. Você vai sair pensando... Vamos dar um personagem na já ele, Vasdru. Fala com um metaleiro, assim. Vamos lá. As exigências do Adalba, do Beto Alencar. Sou eu. Primeira exigência: ter exigências infinitas. É só pra garantir, porque ela falou, tem 5. Eu falei, não, ué, vai que eu preciso demais. Não, eu falei, no mínimo 5. Ah, pois eu fiquei assim, pô, agora eu fiquei assim, vamos. Você ficou, não, mas já tem infinitas, só que a gente só vai falar algumas. Pronto. Segunda exigência, ninguém pode falar, faz uma mágica aí. Pronto. Isso é chato, hein? Muito. Você vai ler e você falou. Você vai ler os pensamentos? Não, vou não. Essa coisa de... Mentalista não é com você, não. Não, eu faço, mas só de brincadeiras, igual de fazer de fuleiragem, sério, não. Mas as técnicas você tem? Tem, mas só de fuleiragem, gosto de fazer fuleiragem, quero saber o pensamento de ninguém, não. Qual foi o momento mais constrangedor que já te pediram uma mágica? Rapaz, tá aí, não sei, mas não existe momento não constrangedor quando é faz uma mágica aí. Faz uma mágica aí. Eu até digo assim, ó, pessoal, rapaz, é impressionante o tanto que isso acontece. Eu faço uma mágica aí. Aí eu fico imaginando, se fosse um músico, ia ser eu toco uma música aí. Se eu fosse uma prostituta, ia ser, toca uma aí. Ou se eu fosse um proctologista, ia ser eu, dá um toque aqui. Então agora me apresento como mágico e proctologista. Aí o pessoal só fica assim, ah, aí ninguém pede nada. Exatamente. Pessoa já encosta na parede já. Terceira exigência, ninguém pode dizer que eu pareço o Fred Mercury. Porque isso só quem pode falar sou eu, entendeu? Eu digo, eu pareço o Fred Mercury, tudo bem, agora os outros lá não. O pessoal que tá vendo na nossa live no Facebook, agora sim, ó, tá vendo? Se você reparar bem, parece. Quarta exigência, exijo a presença de um advogado. É porque eu sempre quis falar isso. Tá legal, né? Nunca exige a presença de um advogado. E vai que alguém precisa, né? Não falei nem que era pra mim, mas só pra ter um advogado, caso alguém precise, né? Um homem precavido. Com essa blitz do politicamente correto, é verdade. Bem, pra fazer é piada útil. É bom ter, né? E a quinta exigência, entrar no palco ao som de? Evidências, Chitãozinho e Chororó. Evidências. É, dizem que não existe roqueiro quando toca Evidências. É desse jeito, pô. Evidência é no fundo do coração. É. Acabaram suas exigências, Dona. Já foi pro palco, já foi fazer o show. Já acabou. Já, viu? É. Foi mais rápido que imediatamente. Mas foi pontual, né? Pediu pontual, coisas interessantes. Ninguém nunca tinha pedido isso daqui. Muito menos um advogado. E olha que a galera que pediu a torre de cerveja ia precisar de um com depois. Com certeza. O advogado deveria ser a primeira. Obrigada. E a Calibre? O que é que esses meninos estão precisando aí pra tocar? Cara, eu sempre tive o desejo de imersão numa banheira de hidromassagem de champanhe. Aí tá vendo? Eu sempre galera, quis. Sempre tem desejo alcoólico aqui, Não tem um. Já é espumante, né? Já junta tudo. O mais gente, elite foi até agora foram eles. Caraca, eu achei que você ia falar da catuaba. É. Embora eu achei esse desejo meio funkeiro, não sei, velho. Não é não? Uma banheira de champanhe, parece uma coisa meio. Não é não? Bebida que meio pisca, Ludmilla, né? Não sei, velho. Como é que é, Danoca? Se for cidra, é macumba. Se for cidra, aí já nem é champanhe. Pronto. Nem é. Então, Xandão pra garantir. Quais são as outras exigências da banda? Não, aí vem as particulares, né? Que é a dele foi essa. Eles dividiram, cada um tem direito a duas e tal, era um sisteminha. É, deixa a dele pra lá. Não, cê, jamais. Você não quer só banheira de champanhe. Justamente. Mas eu, sei lá. A exigência dele é não entrar na banheira. Não, né? Entrar na banheira, exatamente. É. Não, mas sei lá, um chimpanzé. Um chimpanzé. Tá, um garoto. E zoou o cara que queria uma banheira. Eu quero um chimpanzé. Chimpanzé é meio Michael Jackson, né? Sei, Michael Jackson ele... é que é, tinha, né? É. Um chimpanzé. Tá explicado porque ele era um gênio, década de 80, né, cara? Eu acho. Um gênio. É, ó. Gênios tem chimpanzé. Às vezes gênio é o chimpanzé que tem as ideias e o cara tá ali. Aí. Pô, vai ver que o segredo é o evoluído aí. Quem é o evoluído? Caramba, velho. Coisa meio Homer Simpson, né? É. Meio latino, né? O latino era um mico. Mais verdade. Um gênio com um macaquinho. É uma teoria, cara. A gente tem que só provar mesmo. E... Você pode levar, Idovan. Oi? Você pode levar, Idovan. Ixi, vai fechar. Substitui o seu animal de estimação. Vai fechar a rádio agora. Exige a presença de um advogado. Oh, o advogado foi mais útil, mais rápido do que se imaginou. Ainda bem que a Dama já tinha trazido o dele. Caramba. Pensei que não ia precisar usar, ó. Ó, oh, tá vendo? Até emprestou. E aí, o que mais vocês têm de exigências? É uma coisa que eu sempre quis... Nem então, uma coisa que eu sempre quis falar, não sei porquê, mas é meio fora de contexto, mas eu queria... Não façam isso em casa. Não sei em qual situação. Não, diga isso agora, não faça em casa. Ele falou pro cara tomar banho, não sei o que lá. E tem um chimpanzé, não façam isso. É sério, não façam isso. Mas porque não. O Ibama nem ia deixar um negócio desse. Não façam isso. Isso é muito perigoso, não façam isso em casa. Você imagina o que, é que esses cabos iam fazer com um macaco bêbado? Se juntar os dois, um macaco na banheira de champanhe, rapaz. Cara. É por isso que essas exigências, só gente que tem experiência na música que faz, cara. É verdade. Você tá vendo como é que não tem experiência, né? O que pede? Sobe a cabeça, o cara já pede. Cara, já quer dar um banho no macaco, né? Cara, o cara quer botar um charuto e botar um macaco com champanhe. Mas que bom que ele terminou que não faça isso em casa, né? Alugue um hotel, faça isso em outro lugar, né? Uma banheira. Ah, o som de Raça Negra. Foi da nota. Raça Negra, agora ficou bom. O som de Raça Negra. É a capa do próximo CD deles. Ótimo, boa ideia, Danoca, boa ideia. A melhor parte foi ao som de Raça Negra. Ao som de Raça Negra. Não, essa não sei o que lá quer gostar de você agora. Tem mais alguma exigência depois dessa? Eu acho que não, já... Vocês gastaram já o... Muito tempo ainda pra pensar. O importante é fechar com não façam isso em casa. Não. De verdade. Né? Porque você junta as imagens aí... Não, fica legal. Ah, eu tenho mais uma aqui. Eu queria ter uma fragrância da Jequiti. Oh, legal, aí, tá? Ficou bom. Isso é ficou bom, velho. Isso é uma ostentação. Praticamente é uma ostentação. Tá aí. Você não tá aí com a banheira. Não, e com esse nome de ator de novela do SBT, fica legal, né? Fragrância com Beto certeza. Alencar. Novela mexicana, né? Novela mexicana. E a Danoca vai cuidar da capa do CD do Caribe. Isso, a Danoca já um fez o meio... projeto visual ali. Não faço isso em casa, o próximo lançamento do Calibre. Vai ficar a capa meio se beber, se beber não casa. É. O macaco tomando banho na banheira e não faço isso em casa. Primeira música, macaco se morda. Cara, pro nosso próximo CD. É sério, anota isso, velho. Foi genial. Vocês colocam um apoio na Rota do Rock, hein? Pronto. Idovan, solta a agenda, pelo amor de Deus. Vou fazer agora. Agenda BSB Rockers. Direto do nosso WhatsApp, a melhor programação semanal da capital. Cans, recheada de muito rock and roll essa semana. Quarta-feira, Grog Night. A gente falando aí de champanhe, vai ter a Grog Night. Lá no Clube do Choro de Brasília, no Eixo Monumental, com as bandas Judas e Joe Silhueta, as bandas autorais aqui de Brasília. Quinta-feira, os destaques ficam por conta do Quinta Old School, com os amigos aí da Procurado Blues Band, fazendo super tributo ao Stevie Ray Vaughan, no Velvet Pub. Invisible Shout, tributo ao Genesis Supertramp, uma banda de All-Stars aqui de Brasília, liderada aí pelo Beto Pérez, vai estar tocando no UK Music Hall. Então esses são destaques de quinta. Vamos para sexta-feira. Enfim, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, no Tagua Park. Esse evento que tem acontecido todas as sextas com os food trucks, cervejas artesanais, feira de artesanatos, brinquedos para criançada. E dessa sexta, o Combiando traz a banda The Runaways Tribute, que a gente teve o prazer de assistir lá no Rocks. Excelente banda, show, como é que eu posso dizer? Muito quente, né? Então, vale a pena, galera. The Runaways. Continuando aí na sexta, Ledbetter, nossos amigos da Ledbetter fazendo um tributo ao Pearl Jam no UK Music Hall. E começando na sexta-feira, o Beer Rock Festival. Esse festival que une cerveja e rock and roll. E a gente no BSB Rockers ainda tem uma ideia que tem abelhas aí no meio, porque é Beer Rock, né? Então a gente sabe que vai ter umas abelhas lá. Ele vai ser no Espaço Catavento de sexta a domingo, trazendo aí 15 bandas autorais da melhor qualidade, assim, a nata das bandas autorais de Brasília. Na sexta-feira, quem toca lá é Culpa de Dulce, Delana, Adriá, Etno e Uivo. No sábado, Baby Meu Bem e Os Brotos de Jacaré, é uma banda só, é a banda do Daniel Zucco, não são duas. Deladrine, Duex, Calibre, nossos amigos do Calibre e a banda do Digão. E no domingo, Anilá, Prology, AMP, Euforia e Ameno. Os ingressos à venda aí na bilheteria digital, nas lojas físicas ou virtuais e também na central do ingresso. Mas vamos continuar a agenda aí no sábado. Sábado, Bruxaria, a partir das 4 horas da tarde, no Espaço Cultural Canteiro Central. Um festival que vai ter oficinas de produção cultural, rodas de conversa e shows das bandas Polianis Dead, Soro e Estamira. Também no sábado, Sarau Psicodélico da Cida San, Cida Carvalho, na Praça do Reggae em São Sebastião, com as bandas Cabeça de Praia, Seu Rock, Tupinambá, Dom Ramon, Os Corruptos, Calango, Rasta, Márcio Cabral e, eu achei bem legal o nome dessa banda, Vagabundos Iluminados. E fechando o sábado, All You Need Is Love, uma banda de Beatles, né, uma banda de Beatles, que tem aí projeção internacional, já tocaram em Liverpool, vão estar fazendo shows aqui no Teatro da Unip no sábado e no domingo, a partir das 9 horas, no sábado e no domingo, a partir das 8 horas da noite. E fechando a agenda, Cidade Nua, no domingo, no Eixão Norte, a partir das 11 horas da manhã, um evento com skate, shows com Don Ticones, a Entidade, Casa Casta, Cali da Essência, Mano Ferreira, 12 Volts e Rua 9. Essa é a agenda BSB Rock, esses são os destaques e a agenda diária você encontra em facebook.com/bsbrockers. Bem legal, meu irmão. Obrigadão. Dovan, agora? Voltei? Dovan deu um mute aqui. Ao invés de dar em você, Cris, que falou mal dele. É porque ele deu um mute errado. Ele errou até o mute, né? Você tá vendo que o Dovan está com cara de brabo, né? Não vou mexer com ele mais não, deixa quieto. E essa foi a agenda colaborativa mais completa de Brasília, a agenda de rock que hoje está também em parceria já com a gente aqui já faz um tempo e também é uma parceria do Cult 22 do nosso amigo isso. Marquinhos Pierre. É, tamo junto porque é o que vale a gente divulgar a cena de rock de Brasília. É isso aí. Então tamo junto com o Marquinho e tamo junto com quem quiser estar junto também, porque quanto mais voz o rock tiver, mais os nossos shows vão estar cheios e mais as nossas bandas vão tocar e ter lugares para tocar. Então é isso aí, esse é o objetivo da agenda BSB Rock. Muito com bom. Com certeza. Vamos escutar mais uma do Calibre? Vamos escutar mais uma. Passarinho. Isso que abre o álbum. Há muito tempo andava sempre tão sozinho, por entre as florestas desse meu destino. Sem importância a distância deste meu caminho, que me torna belo este ar peregrino, que me torna belo este ar peregrino. me torna belo este ar peregrino. Antes era eu um pobre passarinho. Roubaram meus ovos dentro do meu ninho. Abelhas me privaram deste teu sabor. Antes era eu um pobre beija-flor. Mas o destino me deu asas sem que eu soubesse. Não esperava que escutasse logo a minha prece. Agora então eu posso enfim gritar. Não preciso de asas pra poder voar. Não preciso de asas pra poder voar. Não preciso de asas pra poder voar. Agora sou eu um nobre passarinho. Voando em bando e nunca mais sozinho. Descobrir uma flor, o sabor do mel. Rádio Federal, do jeito que você curte. Antes era eu um pobre passarinho. Federal. Roubaram meus ovos dentro do meu ninho. Abelhas me privaram deste teu sabor. Antes era eu um pobre beija-flor. Sou eu um pobre passarinho. Voando em bando e nunca mais sozinho. Descobrindo uma flor, o sabor do mel. Não preciso voar pra tocar o céu. Muito legal. Muito bom. Massa, digno do macaco e da banheira aí. É, não é? Não é? Eles já estão incubando aí essa ideia da capa, da próxima capa. Aliás, ideia essa, mais uma das ideias geniais de quem, Cristiano? Estamos aqui com uma convidada muito especial e esse é um quadro relâmpago. É o De Frente com a Danoca agora. Danoca, se aproxime no microfone aí, sem medo. Coloca o fone pra você se ouvir, senão você vai fugir das respostas aí, que eu te conheço. Vai lá. Danoca, testando o som, Danoca? Tá aqui. Aê! E agora a gente vai contar uma história bem rápida. Era uma vez um grupo de WhatsApp só de gente do Banco do Brasil, funcionários, eles ficavam discutindo PLR, ficava aquela coisa lá, falando de greve e tal, tudo mais. Aí entrou quem? Entrou Danoca. Eu. Uma bagunça, né? Que não é do Banco do Brasil, nunca. Não deve nem ter conta lá, né, Danoca? Não tem, odeio. E aí Danoca entrou. O grupo virou basicamente o que é hoje o BSB Rockers. Sim. Mudou. Já era esse nome? Sim. Já era esse nome, né? E aí Danoca fez uma revolução lá dentro. Fiz não. Ela que pensa. Danoca é a pessoa mais responsável por cortar cabeças no BSB Rockers desde a sua origem. A Danoca é uma das moderadoras e, digamos assim, a mais icônica delas, né, Danoca? Não. A resposta padrão é não. E agora o problema é que a Danoca, que fez a cena de Brasília por esses... Quantos anos você tá aqui? Não. Eu tô aqui, quatro anos. 4 anos em Brasília, participando de tudo, conhecendo todas as bandas da cidade, prestigiando... Todas, não, toda... eu não conheci o Calibre, adorei. Danoca, você entendeu. Não se faça desentender. É por isso que o Faustão não deixa ninguém falar, porque as pessoas... Responde bobagem. Mas o fato é que a Danoca está nos deixando temporariamente... Para fazer um mestrado, pelo mesmo tempo que ela ficou, ela vai se ausentar, vai voltar para a terrinha dela, que é São Paulo. Apesar dela torcer pro Flamengo, eu nunca entendi uma paulistana que torce pro Flamengo. As pessoas evoluem, né? Eu acho que nesse caso é uma pessoa que não é paulistana o suficiente, porque torcer para um time do Rio não dá. Mas os times de São Paulo, com todo o respeito, não tem alegria dos times do Rio. Ok, whatever. O povo vai para se matar e tal. Acontece no Rio, acontece, mas São Paulo é mais frequente. E a Danoca vai... É a última vez nesse ano que a Danoca vem na Rota do Rock. Se eu não morrer... Se eu morrer, você vai voltar? Não volta não, que a gente tem medo aqui. Se eu morrer, vou ficar por aqui. Aí então aluga outro lugar. Vamos embora. Já tem um Sonic aqui que o pessoal brinca que ele é amaldiçoado, que ele se mexe aqui de qualquer maneira, um bonequinho lá embaixo. Enfim. E a Danoca, e esse é um especial Danoca, que é uma das nossas mais antigas apoiadoras. Fãs, apoiadoras e tudo mais. Eu ganho todas as promoções da rádio, só a gente eu que não participo. Sabe mais quem vai ganhar, a gente não sabe, porque a Danoca é que tem a sorte de ganhar tudo. E eu vou em todos os lugares. Vai. Graças ao Na Rota do Rock. Patrocina minha vida roqueira em Brasília. Cris tá me devendo altos livros que eu ganhei no caminho do Brasil. Você ganhou um e nunca buscou. Eu vim aqui umas 20 vezes, eu nunca busquei, sabe? Mas o Deus não tá aqui. Aí, tá vendo? Vendo você errado? E a gente preparou uma lista de celebridades pra saber se Danoca aprovaria ou não no BSB Rockers. Donald Trump. Claro. Você deixaria o Donald Trump Só pra ver vocês puto. Se mordendo aqui. Então, Vara hoje. Quem? Não, Idovan não? Não. Idovan não. Ih, Idovan, não vai entrar no Falta Plínio. Plínio. Ela é fã do Plínio, a gente esqueceu de comentar isso também. Plínio, um beijo. Beijo, Plínio. Que mais? Filipão? Só se vier de shortinho, lacrinho, a gente deixa. Você acha que ainda dá pra ele botar um shortinho ainda? Dá, e tudo dá. Ainda depois dá um do caldo? Macaco, tô pronto. Estamos pra qualquer negócio nesse programa já. Lady Gaga. Não. Não gosto de Lady Gaga. Tô Lady Gaga total. Não mesmo ela cantando com Metallica, não aumentou sua popularidade. Não, com você. E agora com a carne adulterada, ela vai vir de quê, gente? Vai vir nua. Não vai dar certo. E o Tony Ramos? Ah, com certeza, gente. Mas você reclamou da carne, Tony Ramos tava vendendo carne com pelo. O Tony Ramos é Tony Ramos. Com papelão. Com papelão, sem papelão, com linguiça, sem linguiça, é o Tony Ramos. Filipão. E aí, Danoca, hipsters? Hipsters? Não. Não, hipsters não. Não. Nada contra, mas também não, você não deixaria. Não, não gosto de hipster, gente. Para. Tá na minha escala de preconceito. Paula Fernandes. Não. Eu tô gostando que pelo menos... Ela é segura, né? Eu tô preocupada quando a Danoca não estiver moderando mais. Que bom que ela vai poder continuar fazendo isso lá de São Paulo. Mas quando ela se não tivesse a Danoca moderando, imagine entrar a Paula Fernandes no nosso grupo. Olha que merda. Ainda bem que a Danoca tá lá. E o Asdrubola em casa? Deixa ele entrar. Né? Deixa. Obrigado. Aí, Beto. Conseguiu. Valeu. Eu gosto de mágico. Apesar que ele disse que não tem assistente, nós concordamos aqui que um mágico sem assistente, né? É meio precário, mas a gente espera. É o chimpanzé. Como eu tô vendo que a carreira dele daqui a pouco vai estar no Comedians em São Paulo, de repente você já fica com o contato dela. Quando não, você pode for mandar lá, um convite, eu vou lá prestigiar. Não, ela vai de assistente não, já. Assistente não. No... Ela já tava pedindo ingresso aqui, ó. Por isso que eu tudo. É, sim, é por isso. Quem, é, ninguém lógico. Sabe o que calado quer, né, Danota? É, não pede. Exato. Mais algum nome? Os Beatles, Danoca, eles entram ou não entram no BSB Rockers? É Mesa Redonda ou é BSB Rocks? É pra saber se você aprovaria ou não. É um teste de aprovação. Não, aqui. O copo quebrou nesse momento. Safadão. Danoca, qual a sua melhor lembrança do BSB Rockers até agora? Ah, os amigos que eu fiz, que eu conheci... Romântico, né? Mas o melhor foi na Copa, no 7-0, que a Janine... Mas ela tirou um gol. Ela não viu, não. Que a Janine tava comemorando e o Caio mandou ela tomar no cu. É a melhor lembrança. Foi um dos momentos épicos. É. Um dos momentos olha como épicos. Essa pessoa é fofa. Ela lembra da Janine mandando a é porque não, é o Caio. Não, porque foi o primeiro palavrão. Aí a gente se libertou. Foi uma catarse. Aí todo mundo começou a falar palavrão. É uma marca. É um marco histórico. Grande catarse também do BSB Rockers, né? É, várias. Mas essa foi a melhor. Qual a maior treta do BSB Rockers? Pode contar? Maior treta é uns moleques que entraram lá e o povo não gostou. E fui eu que coloquei, porque eu fui numa... eu fui no rock alternativo e os moleques, tadinho, tocava ruim demais. Chama Lendon a banda, viu, gente? Meu Deus! Ela falou o nome. Mas senhor. É muito ruim. Edito, ele sabe edito, que edito, no podcast. Edito. Edito ao vivo. E eles entraram no grupo e começaram a xingar todo mundo e uma série de coisas. Aí o pessoal ficou chateado, inclusive comigo, que tinha colocado os moleques lá, né? Aí eu peguei e falei, não tem problema, a gente tirou todos. E aí eles ficaram revoltados, ficaram mandando PVT pra mim. Por que que você me tirou? Você é uma nazista, fascista. E você só gostando, né? É, eu acho, me sentia Angela... Como que é o nome da mulher? Angela Merkel. Esse dia eu não sabia o que estava acontecendo, que eu leio com delay as coisas, né? Eu respondo que nem o Rubinho, no mesmo tempo. Aí quando eu vi que tava saindo um monte de gente, eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar aqui? Se eu ficar, eu pergunto o que aconteceu. E ainda acabaram saindo umas pessoas aí, nessa limpa aí, acabaram saindo umas pessoas que nunca tinham se manifestado. Mas eu acho que era acho que elas fã até da hoje Lendon. Não sabem que elas saíram do grupo, né? Os fantasmas. Mas é porque WhatsApp. Eu acho que elas eram fã da Lendon, aí eu aproveitei pra tirar. E ela ainda fala, meu, cadê o Pi aí? Na... E repete, né? Porque ela fala, não, vem só, ela repetindo o tempo todo, mas todo mundo decora. É, agora... Fala o nome dele certo pra ver se pelo menos o povo decora. Beto Alencar. Astrubal. Astrubal é bem melhor, eu acho. É. Cola mais, né? É, eu também acho. O que você vai fazer? Beto Alencar parece de cantor sertanejo, né? Não, e parece Beto Carreiro, que já morreu, né? Ô, Beto Carreiro é fenômeno, rapaz. Beto Carreiro é bom. Então, é bom. Oi, tem Beto Carreiro, Beto Barbosa, o tanto de Beto cabuloso que tem aí. Aí você tá endossando a escolha dele. Não, eu acho o Astrubal melhor. Não é nem a Dalbel Astrubal. Danoca, o que você acha que você vai mais... O que você mais odiou em Brasília, quando você veio pra cá? Ah, eu acho que tudo termina muito cedo. Isso também eu odeio. Vai nos lugares, é uma hora da manhã, duas, acabou tudo. É a hora que você começa a estar calibrada, né? Vem no macacos, trocadilho, charutos. Aí o povo começa... Entendeu? E o que você vai mais sentir saudade daqui? Ah, não sei. Eu não sinto saudade muito, não, mas das pessoas... A pessoa bruta. Né? Se eu sentir saudade, eu mando um zap, né? Todo mundo responde. Vocês estão vivos? Ela fala isso, mas ela tá com o olho ali meio lubrificado. Mas ela é bruta. Ela continua sendo bruta. Não, eu acho que das pessoas, geralmente, a gente sente mais saudades. Das piores e das melhores. Que piores ela olhou pra mim? Eu entendi. Eu não queria fazer esse papel, mas realmente eu senti a minha você coisa. Viu? Você pensou das piores. Hoje o programa vai até 11 horas da noite. É, não tô vendo isso, né? The treta has been planted. Danoquinha, isso foi pra dizer o tanto que a gente ama, o tanto que isso é importante pro nosso projeto e pro BSP Rockers, então... Você não, nunca que você pode sair. O dia que você não escreve, a gente fica preocupado e te liga, você sabe. É, né? Todo mundo me liga, gente. Triste. Volte logo, você vai se. Enfim, se aperfeiçoar profissionalmente, obrigada. Né? Na Augusta, não é isso? Também. Também, né? A gente não pode, né, ficar limitado aos horizontes. Pode deixar traga novidades para W3, vamos ver. É, eu vou fazer uma performance numa banheira com champanhe, ver se, se cola aqui, entendeu? Vamos um clipe da vai que a Beda, vai que pega essa moda, né? Aí a gente faz um ofurô de champanhe. Eita. Dependendo do estado alcoólico, vai furar mesmo. Gente, um beijo. E tô muito cansada. Quem me conhece pela minha voz dá pra perceber. E vou sentir falta de vocês, sim. Também sentiram falta de você, dona Pinha. A gente já tá com saudade já. Um beijo e tamo junto aí. Vou participar das promoções e continuar ganhando e não vindo só de raiva. A gente manda pro Sedex aí. A gente manda pra você colecionar. Então, beijo, tchau. Antes da galera se despedir, será que dá tempo do Calibre tocar mais uma? Tranquilo. Não. Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu quero te dizer tanta coisa que eu pensei, mas é difícil gritar aos quatro cantos todos os segredos deste lugar. Lá no fundo deste sonho, as chaves de um coração, cada detalhe um enigma, e cada peça uma função. Não quero esconder tanta coisa que eu pensei, mas é gritar os quatro pontos todas as verdades deste lugar. Lá no fundo deste sonho, as chaves de um coração, em cada detalhe um enigma, em cada peça uma. Estamos guardando estilhaços pra depois, segredos selados pelos lábios de nós dois. E não há culpado num dilema tão atroz. Não há sinais de culpa em nenhum de nós. quem quiser encontrar o Calibre nas redes sociais, como é que funciona? Cara, pelo Calibre Rock, tudo junto, Calibre Rock no Instagram, ou Calibre Oficial com dois apps do inglês, né? Calibre Official. Official. Agora é inglês, é? Ó, viu? Ah, projetando carreira internacional. Vocês vão aí tocar no Imperator. Convidando, nós estamos lá. É, também no YouTube é só colocar lá Calibre, Calibre Oficial aparece, e todas as tags, Calibre Oficial, Calibre, Calibre Rock, você vai achar. Beleza, bem fácil. Obrigado, galera. Como é que faz a gente encontrar? Beto Alencar, só me procurando. Se você me procurar aí na rua. Pois é, Beto Alencar Oficial no Facebook, Beto Alencar Oficial no Instagram. Lembrando que todo mundo tá marcado no nosso... No post. No nosso post. É isso aí. Quem quiser me seguir, eu tô indo lá pro Barra do Ferreira daqui a pouco. Isso aí. Beleza. Obrigado, Loca. Obrigado, Beto. Obrigado, beijo. Calibre. Valeu. Filipão, Isana, Lu e Dovó. Até semana que vem com mais um Na Rota do Rock. E a gente vai sortear nas redes sociais um par de ingressos. Para o Rock. Rock. Falou, galera. Até semana que vem. Você curtiu Na Rota do Rock.